Mas tem outras coisas que estão caídas no chão, e quem olha para baixo, encontra. Você encontra os perdidos. Quem olha para baixo com um olhar bom, vai encontrar as pessoas que estão caídas na beira do caminho. Hoje eu escrevia numa carta sobre um irmão. A razão pela qual eu ajudei esse irmão é porque eu o encontrei caído na beira do caminho. E só por isso. E eu, irmãos, eu tenho uma fraqueza. Eu não consigo ver gente caída na beira do caminho. Não consigo. Deus transformará pela glorificação em força espiritual. Glorificação. Esta glorificação chega na segunda vinda de Cristo. Aqueles salvos que já estiverem mortos ressuscitarão com um novo corpo. E logo em seguida, aqueles salvos que ainda estiverem vivos terão o seu corpo natural transformado instantaneamente em um corpo sobrenatural. Pois a vida nos diz que o corpo que receberemos será semelhante ao corpo que Jesus recebeu quando viveu. Nunca mais se vê a morte, nunca mais se vê para limitações, as leis naturais e um corpo glorioso. Precisamos, eu e você, entendemos que amamos na vida. Embora você e eu não precisamos de estrela, parte da glorificação, ela é uma consequência. Precisamos nos transformar na santificação. É a santificação que atesta que hoje vem conquistar, vem de nós, o novo nascimento. Ao conhecer a verdade, crer. Nessas coisas são para legalidade, são um lastro genuíno, incontestável, indescritível da nossa vida. E todas as coisas que eu proclamar um dia, eu era pecador, miserável, condenado. Eu fui resgatado, redimido do inferno da terra. Eu não pertenço mais a isso. Mesmo que você esteja vivendo uma luta, mesmo que você lance uma seta em barra de depressão, depressão e morte, você pode proclamar: eu não me entendo, eu sou Satanás, fora da minha vida, porque eu não pertenço mais a isso. Como regenerado, nascido de novo, reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E entramos num processo chamado vida de santificação. Igreja, corpo de Cristo, lá no Velho Testamento, é a travessia do deserto. Até chegarmos ao coração. De volta à vida. A vida de nós, em Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Não apenas Ele nos criou. Ele não vai ter a minha e a você, apenas porque Ele nos criou e nos fez do jeito que Ele queria. De nós, de divino, mas a minha vida nos propiciou um ambiente tão difícil como a vida de Deus, mediante as trevas de toda a terra. E eu e você decidimos o que queremos ficar. E Ele nos capacitou pela fé a vermos a Jesus, a vermos o seu amor, tomarmos posse, nos apropriarmos das verdades dele e da herança que ele deixou quando criou todo o céu. Agora eu e você, crendo na vida, nos submetemos à vida diária de santificação. Até o dia em que teremos nossa vida no altar de Deus, para toda a eternidade, na presença de Deus, e receberemos um corpo pleno de paz. Me permita que não está. Quando alguém morre, o que acontece? Para onde vai? Alguns interpretam que as pessoas vão morrer, dormindo, os que estão dormindo, os que dormem. Jesus deu uma resposta para uma grande coisa. E arrependido de forma genuína. Ele disse: Jesus, meu Salvador, lembra-te de mim. E Jesus respondeu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós somos o Espírito. O Espírito não dorme. Não existe a instância sono para o Espírito. Essa é uma instância exclusivamente da vida terrena, portanto, os Espíritos não estão adormecidos, eles estão no paraíso com Jesus. Como é isso? Ninguém sabe. Agora, no dia em que Jesus retornar a esta terra e arrebatar a sua igreja, nós, tantos os que já morreram, tantos que estiverem vivos, receberemos um corpo glorificado e viveremos por toda a eternidade com Jesus no reino do Pai. Viveremos por toda a eternidade cuidando do seu reino, desfrutando da perfeita família que Deus estabeleceu para mim e para você e todos os seus irmãos. Isso é motivo suficiente para você parar de glorificar o seu nome. Glorificar o seu nome, eu tenho que usar ele com a vida de todos os seus porque ele me cuida, porque ele me sustenta, porque eu viverei com ele. Porque eu me sinto em forma de estudante, mas eu vou ver. Eu convido você a ler os versículos, a ler os versículos em voz alta, em todos os versículos. O Espírito Santo te enche a alma do mundo, e cancelará